Boa noite a todos. Sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite contamos com um campeão pela equipa principal do Sporting. Nuno, muito boa noite e muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Boa noite, eu é que agradeço. É com enorme privilégio e orgulho que estou aqui à frente de todos os sportinguistas para também contar um bocado da minha história de vida. E é para isso que cá estamos. João Castro, uma boa noite para ti também e bem-vindo uma vez mais. João, não te estamos a ouvir. Estava em mute, estava aqui em mute. Boa noite, Mariana. Agora boa noite sim. A todos que estão a ouvir-nos e a ver-nos. Espero que esteja tudo bem aí em casa com todos. E um abraço especial aqui ao Nuno e agradecer ter aceitado o convite. E foi muito simpático e aceitou logo o convite. E, portanto, acho que vamos ter aqui uma boa conversa para recordar a carreira toda desportiva do Nuno e falar também um pouco do presente e da nova carreira dele. Exatamente, recordar velhos tempos e falar então dos novos. Nuno, e a conversa vai ser longa, portanto vamos desde já avançar. Tu chegaste ao sub-17 do Sporting e passaste também pelo União de Coimbra. Começaste logo à baliza? Antes de mais, eu fui para o Sporting com 12 anos, portanto era iniciado, era sub. Na altura devia ser sub-12, sub-13, era uma coisa assim. Na altura eu estudava no Silva Gaio e na altura havia alguns raptos de algumas crianças lá na escola e diziam que a pessoa que raptava tinha uma Africa Twin, uma moto Africa Twin. E curiosamente um dia eu estava no estádio universitário com o meu irmão a jogar futebol e apareceu lá um homem de uma moto. E eu com medo, eu disse ao meu irmão, mano, acho que aquele senhor é o que rapta crianças lá no Silva Gaio. E ele disse, então mete atrás de mim, não te preocupes. E ele chegou lá e abordou-nos e disse, nós queríamos ir fazer testes à União de Coimbra. O meu irmão disse, olha, vai ter que falar com o meu pai, deu a morada da nossa casa. Entretanto, nós pensávamos que ele nunca iria lá, mas passado 2 dias a verdade é que chegou lá e bateu à porta e teve a falar com o meu pai. Estava a falar com o meu pai disse assim, olha, este mais velho, ele gosta muito de basquete e de badminton, não tem muito jeito para o futebol, mas o meu filho mais novo é maluco, o meu filho mais novo é muito maluco, pode ser que dê alguma coisa. Entretanto, fui aos treinos de captação de União como ponta de lança, comecei a fazer golos, comecei a jogar muito bem, fiquei, mas houve um treino que faltava um guarda-redes e um Mr. Plácido, que era esse tal treinador que eu estou eternamente agradecido para o resto da minha vida, que foi ele que me descobriu para o futebol. O Mr. Plácido perguntou se alguém queria ir para a baliza porque não tínhamos guarda-redes. O tal maluco que era eu disse, ah, eu posso ir para a baliza. Entretanto fui para a baliza, comecei a defender tudo e o Mr. Plácido disse, olha amigo, vais ficar na baliza, já não sais mais da baliza. Entretanto fiquei na baliza e foi assim que eu comecei a jogar futebol, foi na União de Coimbra desta forma. Uma história curiosa, mas uma história também de sorte. E já agora, comparativamente aqui, comparando obviamente o Sporting com a União de Coimbra, as diferenças eram semelhantes. Mas tu já eras, vou-te fazer uma pergunta muito direta, tu já eras do Sporting quando chegaste ao clube e as principais diferenças que notaste entre a União de Coimbra e o Sporting? Primeiramente, eu já era do Sporting, o meu irmão era sportinguista, a minha avó era sportinguista, o meu pai era benfiquista, a minha mãe era sportinguista, de vez em quando o meu pai queria me desviar e eu ficava chateado com ele, e depois, nessa altura eu lembro-me que havia o Porto, o Sporting e o Benfica que estavam interessados em mim, e eu acertei em cheio, fui para o Sporting, que também foi para onde o meu coração quis ir. E pronto, mas inicialmente sempre fui do Sporting. Em termos de condições, na altura o Sporting, como também era pelado, tinha melhores condições porque nós equipávamos no estádio José Alvalade e equipávamos lá dentro, havia lá os balneários. Na União de Coimbra tínhamos poucas condições, eu muitas das vezes ia a pé para o treino, tinha que andar quilómetros, ia às vezes de boleia, muitas vezes chegava atrasado ao treino. Mas pronto, sempre com o mesmo empenho em querer ser jogador de futebol. Mas as condições eram semelhantes. O Sporting, quando me foi buscar, a moeda de troca, assim dizendo, deram equipamentos e bolas ao União de Coimbra. Entretanto, eu e o Paulo Machado, que fomos dois jogadores que fomos para o Sporting nesse ano, foi em 91. Lembro-me perfeitamente quando fui para o Sporting, que foi o Hélio Pereira que nos acolheu e que nos esteve a mostrar as instalações. Portanto, quando cheguei ao Sporting, fiquei deslumbrado e apaixonado por aquilo tudo e só queria assinar, não via a hora de assinar. E eu e o Paulo depois conseguimos assinar e pronto. E foi assim. Oh, Nuno, eu sei que viveste no centro de estágio, ainda no antigo estádio, julgo que era Muitos na nave de anos. Alvalade, na parte de cima, não é? Exato. Exato. Havia ali uma mística diferente, não havia ali viver lá no estádio, e chegaste a partilhar, tipo, a viver com até o próprio Cristiano Ronaldo, ou não? Sim, levou muitos caldos, também aprendeu. Olha, eu a primeira vez que entrei no estádio José Alvalade para ver o centro de estágio fui com o Aurélio Pereira e o Emílio Peixe tinha sido campeão do mundo no Estádio da Luz. Eu tinha ido ver, porque o Aurélio levou-me ao estádio, acho, salvo erro, ver Portugal-Coreia do Sul, acho eu e o Paulo Machado, fomos ver esse jogo. Entretanto, passado uns tempos, voltámos para o Sporting e eles já tinham sido, passado uma semana, acho eu, eles já tinham sido campeões. E o Emílio, eu estava a atravessar a nave, o Emílio escondeu-se e eu estava a passar e ele assustou-nos com um cabelo enorme. Eu fiquei assim a olhar para ele e o Aurélio era assim: olha, este é o Emílio Peixe, foi campeão nacional, foi campeão do mundo agora pela seleção. Eu fiquei assim a olhar para ele, tipo: este é o Emílio Peixe? Ei, como é que é possível? Eu ouvi este jogador aqui, tu... Portanto, isso ainda nos cativou mais a ficar mais apaixonados pelo clube, porque havia esse contacto com os jogadores. Ainda apanhei o Luís Figo lá, ainda apanhei o Paulo Torres, ainda apanhei o Emílio a viver no centro de estágio. Portanto, fomos acarinhados por eles, e então havia essa mística de nós mais velhos depois tentarmos incutir os valores, principalmente os valores aos mais novos. Claro que naquele centro de estágio havia muitas peripécias, houve muitas histórias. Alguma que possas partilhar? Posso, claramente. Nós ficávamos trancados lá no estádio e tínhamos um porteiro, mas muitas das vezes esse porteiro adormecia. Adormecia, fazia a ronda e adormecia. E nós roubávamos a chave ao porteiro e abríamos. Onde ligávamos as luzes da nave e ficávamos até às 5, 6 da manhã a jogar futebol na nave. 5, 6 da manhã. No outro dia, quase que ninguém ia à escola. Isto eu estou-vos a dizer isto porque, opa, mas era miúdos de 11 anos, era o Ronaldo, era eu, era o Carlos Martins, era o Simão Sabrosa, era o Ayala, era o João Paulo, era o Kaká. Era o Paulo Machado, o Miguel, o Canoa, o Carlos Pereira. Portanto, opá, tínhamos uma panóplia de jogadores ali, dava fácil para fazer 8 para 8, fazíamos ali, andávamos ali a jogar, a transpirar, andávamos a jogar uns sem camisola e outros com camisola, andávamos a jogar até às 5, 6 da manhã, depois desligávamos as luzes, íamos para o quarto e ficávamos a dormir até ao meio-dia. Muitos deles tinham aulas de manhã e faltavam, mas pronto, mas isso acontece. Olha, o E Ronaldo já era assim outra tão vaidoso agora. nós tínhamos ligação, passávamos pela 10A, portanto tínhamos os túneis todos. Eu estou a visualizar neste momento, passávamos pelo balneário do Hóquei Patins, íamos lá, saltávamos aquilo do Hóquei Patins e tirávamos bolas de hóquei, sticks, equipamentos, éramos putos, pá, Claro. inconsequentes, não pensávamos nas consequências. Depois íamos à lavandaria onde tinha aquelas máquinas industriais enormes, com os tambores enormes. Nós passávamos entre as grelhas, metíamos um dos mais pequeninos, dos jogadores mais pequeninos lá, que era o Edgar Cardoso. Ele entrava, Edgar Raposo, ele entrava, abria os tambores, tirava as camisolas da Fax, que era do Paulo Sousa, eu lembro perfeitamente do Pacheco, do Escoviac. Pacheco, Paulo Sousa, o Valks. Levávamos para o centro, do Valks, levávamos para o centro de estágio, dividíamos as camisolas entre todos e depois no outro dia diziam: epá, saltaram a rouparia. Tinha sido os jogadores do Sporting, tínhamos sido nós, tínhamos ido roubar as camisolas e tínhamos tirado as camisolas e pronto, epá, aquilo era um bocado. Atenção, nós vivíamos 20 jogadores lá, é normal que se não tivéssemos ninguém, é normal que tivéssemos sempre a fazer. porcaria, entre aspas. E então o que é que nós fazíamos? Equipamentos da Adidas, do Sporting, ainda por cima do nosso clube, dos jogadores que nós idolatrávamos, chegávamos lá e tirávamos e ficávamos com eles para recordação. Mas pronto, isso era mais uma das histórias que eu tenho, que aconteceram muitas vezes até, aliás. Olha, e o Ronaldo já se destacava? Nesses jogos até às 5 da manhã já se destacava o Ronaldo? Ou havia ali algum outro jogador que pudesse, já? Não, completamente, completamente. O Cristiano tinha uma capacidade mental e física diferente de todos os outros. E ele conseguiu porque queria ser o melhor do mundo. Foi Ponto. uma questão de disciplina, Nuno. Disciplina dele. Disciplina Sim. dele. Porque milhares de jogadores passaram pelo Sporting e muitos deles passaram ao lado de uma grande carreira e ele mentalizou-se e focou-se que eu tenho que ser o melhor, ponto, mais nada. Os melhores jogadores que eu vi foi ele, foi o Ricardo Quaresma, que era um fenómeno, foi o Fábio Paim. O Fábio Paim tinha uma qualidade Fabinho, exatamente. enorme. Portanto, Diziam que ia ser melhor esses que o três, Ronaldo, não é? sim. Mas depois o Cristiano, quando chegou aos séniores, eu, Rui Jorge, o Barbosa, dizíamos assim: este puto vai ser melhor que o Figo, pá. E o Rui Jorge dizia sempre, eu dizia: mas achas que ele vai ser melhor que o Figo? Como? Ele vai ser o melhor do mundo, pá. O Figo ganhou a bola de ouro, mas ele vai ser o melhor do mundo, pá. A forma como ele é disciplinado, a forma como ele se engrana na vida, vai fazer com que ele chegue ao topo. Opa, e foi, é a verdade é que ele chegou ao topo. A verdade é que ele ficava depois dos colegas de equipa a treinar. Muitas das vezes fiquei lá e ele dizia-me: Nuno, pá, vou meter ali 10 bolas naquele ângulo. E a verdade é que ele metia, a bola parecia que ia ao meio da baliza e ela desviava e ia ao ângulo. A forma como ele batia com 17 anos era impressionante. Na musculação, era um bicho na musculação. Eu metia-me ao lado dele no espelho a fazer o V, fazíamos assim, e eu já era mais velho do que ele, e ele já fazia o V, já era todo definido, já era um bicho, já era um bicho, porque ele levantava os pesos, era o jogador que levantava com mais peso as máquinas todas. Portanto, tinha uma margem de progressão enorme e ele aproveitou, porque depois também aprendeu com os melhores jogadores que apareceram no Sporting. Aprendeu com o Sapinto, com o Pedro Barbosa, com o Rui Jorge, com o Dimas, com um monte de jogadores que lá tiveram, e ele foi bebendo de cada um e conseguiu chegar onde chegou, com todo o mérito, e desde já quero lhe dar os parabéns, porque realmente passou muito também, como eu passei, como muitos jogadores passaram no centro de estágio, que não é fácil, não é fácil. E se nós não Longe da traçarmos família, né? linhas, se nós, exatamente, se nós não traçarmos linhas e se nós não tivermos um fio condutor para nos guiarmos, é muito difícil chegar lá. E ele conseguiu, e com todo o mérito. Oh, Nuno, eu estive a recordar hoje, e até já falei contigo aqui em off, a recordar uma equipa que eu tive a oportunidade de ver jogar lá em Alvalade, no campo de treinos número 2, que estava sempre à pinha, como referiste, e eu vou-te recordar esta equipa. Nuno Santos, Torrão, Patacas, Nuno Gomes, Canoa, Boa Morte, Mário Pedro, o Arunha, o Carlos Fernandes e outros. Esta equipa, o Mister era o Carlos Pereira, foi campeão de Júniors em 95-96, um grande título, não é? Para vocês foi um grande título, mas este título permitiu-vos sonhar mesmo a chegar à equipa A. Recordas-te bem essa época com esta equipa campeã de Júniors? Recordo tudo. Recordo que o fotógrafo era o Ferrari, acho eu, já morreu e Também tudo, Ferrari? era um senhor que, exatamente. Recordo-me que o nosso treinador, o Carlos Pereira, pá, uma pessoa excepcional, das melhores pessoas que eu encontrei no futebol, como ser humano, como profissional. Ele e o irmão e a família, eu conheci a família, tanto que a filha é Rita Red Shoes, que eu gosto imenso de ouvir também. O Carlos era uma pessoa fantástica. Já não estou com ele há algum tempo, porque eu também vim para o Norte e já não o vejo há algum tempo. Mas sempre que falo com ele, epá, é de uma cordialidade, é de uma pessoa humilde, humilde. E ele mostrava e dizia e tentava-nos passar esses valores para que nós pudéssemos ser sempre melhores pessoas. E esse ano, o título, pá, ninguém acreditava em nós, a verdade é essa, ninguém acreditava em nós. Mas nós tínhamos uma família enorme, tínhamos uma mística de campeões. Nós queríamos ser campeões, porque também essa equipa tinha sido campeã em iniciados, essa equipa tinha sido campeã em juvenis, e essa equipa foi campeã em júniores. E atenção, o Benfica tinha super equipas, e nós, com a nossa humildade e com a nossa garra e com o nosso querer e com o lema do Sporting, esforço, dedicação, devoção e glória, eis o Sporting, nós metíamos sempre isso dentro de campo e conseguíamos trazer os 3 pontos, porque éramos uma família lá dentro. Ali não era culpabilizar um ao outro, não. Opá, erraste, não há problema nenhum, juntamos, defendemos bem, atacamos ainda melhor e conseguimos esse feito histórico, que foi ter sido campeão com essa equipa, porque havia muitos jogadores aí novos, e essa equipa, a maioria ninguém acreditava, e nós conseguimos ser campeões nacionais. Oh, Nuno, e antes de passar aqui a bola à Mariana, Mariana, deixa só perguntar. Curiosamente, essa equipa, Claro. ninguém chegou, ninguém foi indiscutível, titular indiscutível na equipa A do Sporting, não é? É inacreditável. Foram todos campeões, né? Todos campeões, a fazer uma época estrondosa, e depois nenhum se afirmou. Pronto, alguns jogaram, como tu, o próprio Patacas, o Sim, Porrão, penso que também Patacas, chegou a Carlos jogar, o Fernandes Boa também Morte, jogou. o Carlos Fernandes, Mas exatamente, o lateral esquerdo. se fosse hoje, se fosse hoje, metade dessa equipa tinha dado, teria sido titular pela equipa do Sporting. Não havia as condições que há hoje, não havia as equipas B, não havia o acompanhamento devido para poder ser projetado um jogador desses, porque na altura eu lembro-me que o Sporting deu 800 mil euros por Kmet, deu pelo Jiménez 900 mil, não, 900 mil contos, não era euros, 900 mil Não, é. contos pelo Jiménez, pelo Kmet 700 mil contos, Eu lembro bem. pá, e pronto. E então o pessoal da cantera não tinha muitas hipóteses de sobressair. Porquê? Porque iam buscar jogadores fora muito caros e nós não tínhamos hipóteses. Depois houve o tal clube satélite, que era o Lourinhanense, e deu-nos algumas hipóteses de poder jogar e de demonstrar. Mas também eram sempre 65 km de distância. Lourinhã era lá de Torres Vedras, portanto tínhamos que andar muito, e para os dirigentes ir ver jogos lá e acompanharem-nos era também difícil, apesar de haver muitos jogadores que passaram por lá. O Caneira também passou pelo Lourinhanense, o Boa Morte foi transferido sem nunca ter jogado pelo Sporting. Foi É verdade. transferido pelo Lourinhanense no torneio de Toulon, que eu também fui 2 vezes o melhor guarda-redes no torneio de Toulon pela seleção. Ele jogou pela seleção e foi transferido do Lourinhanense para o Arsenal. Portanto, era muito difícil nós podermos despontar na equipa A do Sporting. Mas, sem dúvida, tínhamos muitos, muitos bons jogadores. Oh, Nuno, e tu foste, como estavas a dizer, e bem para o Lourinhanense, mas depois então, na época de 99-2000, voltas a fazer parte do plantel do Sporting, voltas a fazer parte do plantel campeão nacional, onde jogaste e onde partilhaste a baliza juntamente com o Peter Schmeichel, o Nelson Pereira e o Márcio Santos. Tu és campeão, apesar de não teres jogado nenhum jogo essa temporada. Mas, já agora, e pegando aqui um bocadinho, o início com o Materazzi. Vocês levavam uma tareia Olha, naqueles. eu vou-te dizer, foi a pior pré-época que eu tive até hoje. A pior no sentido de me ter custado mais. Nós o primeiro dia, e com o Bologna também foi muito complicado, com o Bologna. Mas nós no primeiro dia, com o Materazzi, fizemos 4 km, 8 km e 12 km. Primeiro dia. Primeiro dia, eu queria sempre Ganhar mostrar, eu ritmo. esqueci, no mato, isto era a correr na floresta. Eu, como queria sempre mostrar, porque era da cantera, e quero mostrar e quer ser titular e tudo, aquela coisa de ser puto e de querer mostrar aos outros que sou capaz de fazer, ia sempre na frente. O Vidigal ia na frente, ia eu na frente, ia o Edmilson na frente, o Jacaré ia na frente, íamos alguns, muitos, muitos na frente. E então eu lembro-me de ser desgastante, de chegar à meta e dizer assim: eu não consigo mais, mas se me manda correr outra vez eu vou desmaiar. E a verdade é que uns escondiam-se no mato, eles diziam: pá, eu vou ficar aqui atrás da árvore porque eu não consigo mais. E só homem te vê e não sei, pá, não quer saber, eu estou morto e nem consigo correr, como é que eu vou fazer? Não consigo correr. E depois corriam, apanhavam-nos outra vez o Ayu. O Ayu, corria que se fartava. Tínhamos muitos jogadores fisicamente muito bem, mas com o Matarazzi era até cair para o lado. E deu-nos uma coça que, a meu ver, foi a nossa salvação. Foi a nossa salvação. Porque foi o que vos preparou. Em termos físicos estávamos a arrebentar tudo e todos. O Duscher conseguiu aliar que a técnica dele e o físico, que ele estava fisicamente muito bem, fez um campeonato fantástico. O meu velhote que foi o meu padrinho do meu primeiro casamento, o Acosta, que aquela idade rebentou tudo, fez golos a torto e a direito. Depois, em dezembro, veio o André, veio o Mapenza, mas esses já não apanharam essas coças. Mas tivemos o Di Francesco, tivemos o Rui Jorge, que tinha mística, que já tinha trazido também do Porto, tinha mística, era um jogador que quando arregaçava as mangas era lixado e toda a gente o respeitava. Tínhamos o Cota Barbosa, que eu deliciava-me a vê-lo a treinar, e como pessoa foi das melhores pessoas que eu apanhei no futebol, que eu mais tarde vou-vos contar uma história dele, no torneio que nós tivemos de Frank Müller na Suíça. Se quiserem, eu conto-vos já. Tivemos um torneio do Frank Müller na Suíça, onde eu joguei os jogos todos, onde ele foi melhor jogador, ou melhor marcador, melhor jogador, e ganhou um relógio Frank Müller. Vocês sabem, os Frank Müller são muito caros, e salvo erro, na altura acho que era mil contos, era uma coisa assim mesmo. E o que é que ele fez? Ele podia ser egocêntrico e pegar no relógiozinho e ficar com ele. E ele pegou no relógio, reuniu a equipa toda e disse: eu, como capitão, tenho por obrigação dividir este prémio de jogo com toda a gente. E então pegou no relógio, vendeu o relógio, foi saber o valor do relógio, pegou no dinheiro e deu 200 contos ou 300 contos, já não me lembro quanto é que deu, e deu a cada um e dividiu o prémio do relógio com a equipa toda. Portanto, são estes pequenos gestos que nós dizemos que está ali um grande homem, está ali um capitão de equipa, que às vezes ele cá para fora transparece uma coisa e as pessoas dizem: ah, é molengão, às vezes não sei o quê, não corre isto, aquilo, mas era a forma dele estar, e ele sempre deu tudo pelo Sporting, sempre deu aquilo que tinha e o que não tinha, e a realidade é que tenho como um exemplo de ser humano e um exemplo como capitão quando estive aí no Sporting, e de um grande homem. Portanto, essa é mais uma das histórias que eu tenho deles. E olha, vamos a mais histórias, aproveitando agora a questão do Pedro Barbosa. Tu fizeste parte, e voltamos outra vez à história dos guarda-redes que partilharam a baliza contigo. Tu partilhaste a baliza com o Peter Schmeichel e com o Nelson Pereira. Como é que foi e como é que era conviver com eles? Como é que era treinar com eles? O Nelson eu já o conhecia há mais tempo. Pronto, o Nelson já o conhecia há mais tempo, já tinha estado com ele há alguns anos. Quando veio o Big Dennis, quando veio o grande, opa, eu fui logo ter com ele, né? Fui logo ter com ele, olhar assim, claro, para ele, então, está tudo bem. E olha, eu também sou guarda-redes e tal, e ele, opa, com aquela humildade toda, acolheu-me, puxou-me para o lado dele. Ele sabia que eu falava inglês fluentemente, aproveitou também e fez de mim o translator dele, e sempre que ele precisava de falar, chamava-me: Nuno, come here. E chamava-me, eu falava e dizia o que é que ele queria, o que é que não queria. A verdade é que fomos para um estágio, acho eu, nas Caldas, acho que foi nas Caldas, ou em Rio Maior, acho que foi em Rio Maior. Foram tantos estágios que eu já não me recordo muito bem, mas acho que foi em Rio Maior. Tiveram que fazer uma cama só para ele. Uma cama especial. Uma cama enorme. Porque ele chegou lá e não tinha camas que lhe serviam. Fizeram uma cama para ele, e lembro perfeitamente que ele me chamava para tudo o que precisasse e dizia: Nuno, pá, fala com o Matarazzi por causa disto e por causa daquilo. E depois era engraçado que o Matarazzi falava comigo em italiano, eu arranhava um bocado italiano e eu traduzia para inglês. Ele dizia-me em inglês, eu depois tinha que arranhar para italiano. Italiano. E o Matarazzi, às vezes, a falar, falava assim mais ríspido, E o Schmeichel dizia assim: Nuno, o que é que ele está a dizer? E eu, aí, como é que eu vou dizer isto? Ele percebeu que ele está com cara de chateado, o que é que eu vou dizer? E eu tentava suavizar a conversa. E o Peter dizia-me assim: Nuno, oh, ele não disse nada disso, diz-me a verdade, que eu vou-lhe já dizer também, não sei o que, não sei o que. E eu era assim: o que é que eu vou dizer? Estou lixado. É que os dois, um treinador, o outro, uma referência e a moral que ele tinha lá, claro. Então tentava suavizar um bocado as coisas, que é para ninguém sair melindrado naquela conversa, mas a verdade é que depois de ganhar tantos campeonatos, depois do nome que ele tem, o peso que ele tem, chegar ali com a humildade que ele demonstrou, tentar me ensinar e dizer-me as coisas, como é que eu devia fazer, e eu respeitá-lo e ser sempre recíproco o respeito, e ele com 35, 36 anos, ele era rigoroso a forma como ele treinava. Atenção, ele não treinava muito tempo, porque ele dizia que já não precisava, e a verdade é que ele não precisava mesmo, mas quando ele trabalhava aqueles 40 minutos ou 35, era muito rigoroso, dizia para eu chutar a bola à figura, e se fosse 3, 4 centímetros ao lado, ele chamava-me todos os nomes, dizia Nuno. E também me ajudava imenso, que era para também me aperfeiçoar o remate e tudo, mas chamava-me de todos os nomes mesmo, de filho para cima e para baixo. E depois chegava ao final e dizia-me assim: Nuno, you are the best. E beijava-me e tudo, e ficava tudo sanado e era tudo espetáculo. Portanto, aprendi muito com ele, um homem com H grande, um senhor do futebol, onde muitas das vezes o filho, o Casper, também treinava connosco, e às vezes o Silvano De Lucia até se esquecia que eu estava lá e treinava mais o Casper, eu dizia ao Silvano, anche bene, e dizia, começava-lhe a falar italiano, lavoro per me, lavoro per me, e ele dizia, ele pedia-me desculpas, e pronto, e treinava depois o Casper, treinava-me a mim, e às vezes até a filha do Schmeichel que estava lá ao lado, ainda levava com umas bolas e agarrava exatamente igual ao pai. Era impressionante. Oh, não, ele também estava nos genes. Estava nos genes. Era uma pergunta que eu ia te fazer sobre o Casper. Exatamente, tu foste logo ao assunto, mas era o Casper, porque há imagens do Casper a treinar no campo número 2 de Alvalade com o pai. E deixa-me te fazer aqui uma pergunta, e agora este treinador. Na altura já sabia que o Casper ia ter jeito para a coisa, para a baliza? Ele era um Schmeichel em ponto pequeno. E atenção, como nós dizemos na gíria do futebol, era com cada bujarda que ele lhe dava ao filho, batia-lhe na cara, e o pessoal dizia, Peter, é o meu filho, ninguém se mete, ele se quer ser guarda-redes, tem que levar com bolas na cara, nos joelhos, na barriga, ele quer ser guarda-redes, não vou estar a chutar como um miúdo de 10 anos ou 8 anos, vou-lhe estar a rematar normal, como se rematasse para a frente, ele se quer ser guarda-redes, vai ter que aprender. Então era com cada bujarda que ele mandava, e eu até ficava com pena do miúdo. Mas a verdade é que ele mandava-se a todas as bolas, defendia exatamente como o pai, agarrava as bolas exatamente como o pai, porque o pai retificava sempre. E agora é o Casper, é um miúdo que defende muito, e que quando eu o vejo a defender, vejo que é o pai que está ali, são uns centímetros a menos, e não é tão pesado como o pai, mas é igualzinho ao pai a defender. Oh Nuno, e tu portanto, eras um jovem também, na baliza. Tinhas algum ídolo naquela altura, em termos na tua posição? Tipo, tinhas alguma referência do passado, mesmo de Sporting ou fora de Sporting, estrangeiro? A minha grande referência, que foi o meu pai do futebol, foi o Missa Carvalho. Devo tudo ao Missa Carvalho como guarda-redes. Ensinou-me tudo o que sei até hoje, foi ele o meu grande mestre. Eternamente agradecido ao meu pai do futebol, que é o Missa Carvalho, que desde já mando-lhe um grande abraço. Algumas vezes falo com a filha dele, a perguntar como é que ele está. Tenho um apreço enorme por ele, porque realmente foi o treinador que eu mais idolatrei. Foi o jogador, atenção, que eu não o via jogar, mas via, ainda apanhei a ensinar-me grandes coisas, porque ele foi meu treinador desde os iniciados. Portanto, a minha grande referência como guarda-redes foi ele. Claro que depois tive outras referências, como o Schmeichel, como o Michel Prodhomme, como o Vítor Bahia. Adorava o Vítor Bahia. Eu era jogador do Sporting, mas tinha muitas camisolas do Bahia, porque quando ia para a seleção, nós encontrávamos os jogadores da seleção A. E então eu ia sorrateiramente ter com eles e dizia, Vítor, podes-me arranjar umas luvas e uma camisola? E ele arranjava uma camisola, e eu o que é que fazia? Levava a camisola para o Sporting, tirava o símbolo do Porto, tirava o símbolo da seleção, metia o símbolo do Sporting cozido, metia o símbolo do Sporting cozido, ele tinha o nome Vítor Bahia atrás, arrancava o nome dele, e jogava com a camisola dele nas camadas jovens. Portanto, era a camisola da seleção dele. Luvas, também tive algumas luvas dele, mas realmente o Vítor Bahia foi o guarda-redes que eu gostei de ver, porque realmente foi uma grande referência na minha infância, na minha adolescência, porque realmente era um fantástico guarda-redes, apesar do Sporting ter tido muitos bons guarda-redes, o Lemaik, teve o Ivkovic, depois entretanto também passou o De Vilde, que era um fanático por trabalho, que eu trabalhei com o De Vilde também. O De Vilde ia sempre 30 minutos antes do treino, 30 minutos antes do treino, sozinho, sozinho. Eu ficava mais o Costinha, porque eu estreei-me pelo Sporting com o Carlos Queiroz, atenção, aos 17 anos, a treinar com eles. E o De Vilde ia sozinho, nós chegávamos lá ao treino, estava ele sozinho, já com as cordas, ia fazer tudo. Aí, e depois tinha mais meia hora connosco, nós guarda-redes íamos antes meia hora que os jogadores de campo. Portanto, ele ia uma hora antes do treino normal, chegava lá, já estava a ferver, e depois ficava mais uma hora. Era Oh, fanático Nuno, pelo mas trabalho. o De Vilde teve uma passagem. Eu acho que ele era melhor guarda-redes do que realizou no Sporting. Cometeu ali alguns erros nos jogos, foi um bocado queimado Sim, por alguns erros nos jogos, não foi? Concordas? sem dúvida, concordo, concordo. Era muito bom guarda-redes, muito perfeccionista. Era um guarda-redes muito frio, muito frio. Analisava sempre cada lance que executava. E pronto, teve, não teve, foi, não teve, foi aquela sorte também que poderia ter tido. Mas eu gostei muito dele e gostei muito de trabalhar com ele, apesar de ele não falar muito. Era um guarda-redes que não falava muito connosco. Por exemplo, o Schmeichel já falava muito connosco e estava sempre a tentar interagir connosco. O De Vilde já não interagia tanto, mas gostei dele como guarda-redes. Oh, Mariana, antes de tu fazeres a próxima pergunta, deixa-me aqui aproveitar que eu apanhei ali um pormenor importante. É que percebi que o Acosta tem uma grande relação aqui com o Nuno. Certo. Tens alguma história assim curiosa com o Acosta? E ele era assim mesmo matador também nos treinos, era brincalhão. Era brincalhão, era brincalhão. Olha, foi das pessoas mais genuínas que eu apanhei no mundo da bola. E atenção, ele teve uma fase muito complicada no Sporting. Teve uma fase complicada, porquê? Porque ele estava sozinho a viver no Sporting e as coisas não estavam a sair bem. Ele foi muito criticado porque tinha 32 anos, a vir para o Sporting, tinha tido outras passagens pela Europa, mas a realidade é que ele chegou ali e as coisas não estavam a sair. E o que é que um jogador da cantera, como eu, muitos anos pelo Sporting, queria sempre que o Sporting ganhasse, o que é que eu fiz? Peguei nele, levei para a margem sul, onde eu tinha os meus amigos. Levámo-lo a comer uns caracóis. Tivemos com ele, fomos jogar até futebol no ringue. Jantou connosco, sentiu aquele calor de família que lhe faltava. A realidade é que nós, eu mais os outros hispânicos, andávamos sempre juntos. O Tonito, era o Tonito, o Ducha, o Kmet, o Quiroga, depois tinha, acho que eram esses. Entretanto, no jogo contra o Santa Clara, que ele iniciou o jogo no banco, entrou e fez dois golos. Salvo erro, empatámos 2-2, acho eu. Fez os dois golos, a partir daí começou a jogar a titular. Toda a gente sabe que o matador foi o matador que foi. A verdade é que ele sempre que fazia golo, vinha festejar comigo ao banco. Porque dá-lhe a mão quando ele mais precisava. Dá-lhe a mão quando ele mais precisava. E isto é uma frase do Vítor Bahia, a ingratidão anda de mão dada com o futebol. E naquele momento, a gratidão, andou de mão dada comigo. E o Acosta agradeceu-me, por eu ter estado ao lado dele, tanto que foi meu padrinho do meu primeiro casamento. E depois, quando ele foi embora, o único jogador que se foi despedir dele ao aeroporto fui eu. Dei-lhe um CD da Dulce Pontes para ele se lembrar sempre de Portugal. Dei-lhe o quem é quem, para os filhos, porque na altura já a Sol já era nascida, o Mika também já era nascido, e a Milagros também, acho eu. Portanto, já os três filhos já eram, exatamente. E a Milagros e a Sol, acho que nasceram em Portugal. Portanto, o Mika já era maiorzinho. Fui levá-lo, dei-lhe o CD 12 pontos, dei-lhe mais dois jogos ou três. A verdade é que ele chorou que nem um menino. A verdade é que eu chorei que nem um menino, Imagino. porque foi uma pessoa que me marcou imenso e ele sabe que também marcou imenso o Sporting e marcou imenso também a minha vida. E o Acosta, para quem não sabe, passou um mau bocado com cancro também, mas com a alcunha dele, o Matador, conseguiu matar. E hoje em dia falo, ainda a semana passada estive a falar com ele, ainda estive a ver um vídeo que ele disse que se ele chegasse ao aeroporto, o jogador que ele mais queria era o Nuno Santos a ir buscá-lo ao aeroporto. Portanto, essa reciprocidade de amor, de respeito, de carinho, irá permanecer até o resto das nossas vidas e é sem dúvida o jogador que eu tenho mais apreço, que passou pelo Sporting, é sem dúvida o Acosta. Ele deu-te alguma Oh, camisola Nuno, do São e... Lourenço? Deu-te alguma deu camisola do uma São Lourenço? camisola de despedida dele, despedida dele Exatamente. de São Lourenço, e pronto, e sempre que puder, liga-me e fala comigo e dá-me camisolas dele, sim. E é, são essas histórias que ficam para a vida. Nuno, tu depois acabas por ir para o Sporting B, voltas, o Boa Vista é campeão. No ano seguinte, voltas a ir para a Estrela da Amadora e o Sporting é campeão. Tu passaste por equipas com grandes jogadores e com um grande plantel em cada uma das equipas. Pergunto-te se não ficas com pena de não ter jogado com o João Vieira Pinto e com o Mário Jardel, por exemplo. Não é problema nenhum porque eu joguei com eles. Eu tive com eles ainda um ano, tive com eles um ano no Sporting com o Boloni, portanto tive esse privilégio também. Tenho montes de histórias para contar também com o João Pinto, tenho montes de histórias para contar com o Jardel, tenho muita coisa, sei o que aconteceu ao Jardel na altura, muita gente desconfiava. Lembro perfeitamente de uma história que na Se altura puderes contar, disseram que somos todos ouvidos. eu tenho montes de histórias Ora. para poder contar. Olha, o João Pinto que jogou no Benfica muitos muitos anos, mas eu vou-vos contar, sempre respeitou ao máximo o Sporting. Foi uma pessoa que teve no Sporting de corpo e alma. Ele vivia o Sporting intensamente, apesar de nunca ter sido formado lá, apesar de ter vivido muito tempo do Benfica, no Benfica e ter grandes feitos, ter feito muito pelo Benfica, mas a grande verdade é que ele no Sporting deu tudo o que tinha para dar e foi um privilégio enorme poder partilhar o quarto com ele, porque eu sempre que era convocado ficava com ele no quarto e portanto ele conseguiu ser uma pessoa que eu pude respeitar ao máximo, e ele conseguiu muitos muitos feitos pelo Sporting e era ele que É um cruzava jogador muitas bolas para o extraordinário, Jardel. Nuno. É um Extraordinário. E jogador era uma pessoa extraordinário. que sempre deu tudo pelo Sporting, portanto, nada a apontar, nada a apontar. O João, histórias com o João, tínhamos muitas. O João era uma pessoa que eu nunca bebi álcool nem fumei na minha vida, portanto, e ele fumava muito, ele fumava imenso, ele como jogador fumou imenso, e então eu chegava à casa de banho e tinha a sanita sempre com montes de beatas, sempre com montes de beatas, e eu virava-me e dizia ao João, oh, Johnny, Johnny, porque eu chamava-lhe Johnny, Johnny, Johnny, Johnny, e a sanita está cheia de beatas. E ele era assim, pá, que queres que eu meta as beatas onde? Eu não posso meter aqui, que eles vêm fazer, às 11 horas tínhamos sempre os treinadores adjuntos a aprontar, está tudo, falta alguma coisa e tal, iam ver no armário a ver se tinha alguma pessoa lá e tudo, está tudo bem, não há problema nenhum e tal, né? E se eles fossem, viam ali cigarros, diziam que ele estava a fumar, e então ele despejava e pronto, iam as beatas todas pela sanedo. Portanto, havia muitas histórias, porque o João sempre foi uma pessoa muito respeitada lá e toda a gente o respeitava, e ele tentava incutir e ensinar aos mais novos aquilo por aquilo que passou também. Em relação ao Jardel, o Jardel, opa, connosco sempre foi uma pessoa 5 estrelas. Não tenho razão de queixa dele nenhuma. apesar de ter ido por maus caminhos, que toda a gente sabe que foi por maus caminhos, lembro perfeitamente de estarmos, o campeonato ter começado, o Bologna, que toda a gente sabe que ele adorava o Jardel, porque também o Jardel, jogar com o Jardel ajudava imenso, né? Só ele fazia 50 Claro, golos. fazer gols por E época. lembro-me já ter iniciado o campeonato 2, 3 meses e nós estávamos no balneário e nós já sabíamos que o Jardel ia voltar, porque ele teve na altura numa casa de desintoxicação, ninguém soube, ninguém sabia nem nada, só nós lá dentro sabíamos que ele tinha estado a desintoxicar-se. E então ele chegou lá, o Bologna, e disse: Je suis très content, hein? Como dizia sempre, Je suis très content. Jardel vai integrar o grupo de trabalho, estou muito contente. E Jardel, se quiseres, podes falar. O problema é que, como é óbvio, os jogadores mais antigos lá, e nesse ano, claro que não ficaram contentes de ele passar 3 meses, ter regressado da forma como regressou. Quer dizer, andávamos nós ali a trabalhar para agora chegar o Mário e pronto, ele vai resolver. E as coisas vão ficar resolvidas, e as coisas não eram bem assim, apesar dele ser uma mais-valia, como era óbvio. Mas quem não sente não é filho de boa gente. E o Mário chega lá com as calças assim em baixo, porque ele tinha saído da casa de banho e estava tudo assim, o plantel todo, e ele assim: bota a bola no Jardel, que o Jardel resolve. Quando ele diz isso, levantam-se dois, três jogadores para o enfrentar, para o confrontar. Tipo, mas quem és tu? Chegas aqui passar 3 meses e isto é tudo teu, mas és o salvador agora. E então tivemos que separar os jogadores e ele sentiu que afinal, que se ele saísse daquela linha que o pessoal tinha, que era de trabalhar, trabalhar, trabalhar para conseguirmos o objetivo, que não tinha mais nenhuma hipótese. E a verdade é que ele voltou e que aquele dom que ele tinha, o primeiro jogo que ele fez contra o Paços Ferreira, ganhámos 4 0, acho eu. Ele fez um golo de antologia, eu lembro-me, acho que foi de calcanhar, não calcanhar, ou foi de lado. Portanto, teve tantos meses parado e tantos meses de fora, e ele chegou lá e fez logo um golo ou dois, e pronto, e fez outra vez outro campeonato com altos e baixos, porque ele na realidade não deixou o vício. Eu lembro-me de termos tido um jogo contra o Varzim e o Bologna estava a falar e o Jardel adormeceu na palestra e ouvia-se os roncos dele e nós olhávamos para ele e o Bologna dizia assim: pá, não lhe digam nada, deixem-no estar, não vale a pena. E ele até depois, no final do jogo, foi sozinho num carro, nem sequer foi connosco, nem com a equipa, nem nada, porque realmente depois havia esses problemas que mexia com toda a gente e sabíamos Claro. que ele era uma mais-valia para a equipa. E estar ali daquela forma não nos ia ajudar, e depois tínhamos jogadores, grandes jogadores que sentiam, né? Que sentiam, quer dizer, Claro. ele treina um ou dois treinos e vai jogar, eu ando aqui a treinar a semana inteira e não jogo. E isso parece que não mexe com o grupo de trabalho, e por isso é que não fomos campeões nesse ano, porque tínhamos muitos bons jogadores, mas havia essas Essa peripécias areia na que engrenagem, fizeram não é? com que. Exatamente, são raízes que depois, se nós não matarmos esse bichinho, continuam a crescer e depois continuam a crescer e não conseguimos os nossos objetivos. Oh, Nuno, deixa-me só dizer que tu és o privilegiado, porque tu jogaste com o Acosta e com o Jardel. Jogaste com Olha, dois grandes finalizadores. joguei com o Acosta, Nicolai, né? joguei com o Nicolai, com o Jardel, com o Juskoviac. Joguei com o Pois, Juskoviac, joguei ficou com o justo. Balakov, joguei com o Carlos Xavier, joguei com o Oceano, joguei com o Leal, joguei com o Nelson, com o João Luís II, vi o Douglas a treinar sem caneleiras, vi o Douglas a Sem treinar sem caneleiras, caneleiras, claro. vi o Careca a treinar no pelado, o Careca a treinar no pelado, hein? Que o Careca teve aí no Sporting. Lembro-me do Ok. Rijkaard ter sido contratado e teve aí umas horas e fugiu, outra vez fugiu para o aeroporto. O Milão, Portanto, para pá, Milão. exatamente, joguei com os jogadores, joguei com o Luís Figo, pá, o meu treinador de guarda-redes, na altura com o Carlos Queiroz, era o húngaro, ai, agora também esqueci o nome dele, era o Mesares? Mesares, sim. Mesares, oh, que esse também era É maluco, maluco. dava-me com cada coça, É com o húngaro, pá. É Mesares. húngaro. Agora imagina, imagina um miúdo de 17 anos porque não havia Facebook, nem WhatsApp, nem nada, um miúdo de 17 anos, e o Mesagres dizia-me assim: Nuno, amanhã o treino é no campo número 2, às 9h30, ok? Tens de estar aqui às 9. Ok, missa, tudo bem, tranquilo. Eu chego ao campo número 2, ninguém lá. E eu equipado, porque eu não me equipava com eles. Eu equipava-me noutro balneário. Não havia misturas. Se eu queria ser jogador, tinha que fazer tudo por tudo para me poder equipar naquele balneário com eles. Exatamente. Eu era balneário sozinho. Sozinho, fui a andar, cheguei ao campo número 2, ninguém. E eu, ai, ai, ai. Eu não está aqui ninguém. Aí eu, o que é que eu faço à minha vida agora? Eu miúdo, séniores e tudo, Carlos Queiroz, Balakovs, Luís Figos, Mesares, e eu, e agora o que é que eu faço? Fui a correr. O que é que aconteceu? Eles transferiram o treino para o campo principal. Cheguei ao treino 20 minutos atrasado. Imagina um puto de 17 anos chegar atrasado a um treino de séniores. O que é que isto vai acontecer? Estou lixado, não tenho hipótese nenhuma. Castigo logo. Cheguei lá, já o Mesares a dar treino aos guarda-redes e tudo, e eu, pá, e agora o que é que eu vou fazer? Vou falar com o Carlos Queiroz? Eu tenho vergonha, não posso falar com o homem. O que é que eu vou chegar lá todo vermelho? Eu cheguei lá e disse assim ao míster: eu peço imensa desculpa, a tremer por todos os lados, mas e ele, não interessa, vai treinar com o Mesares, não há problema nenhum, nós é que transferimos o treino. E eu, está bem, míster. Eu, ai meu Deus, o que é que vai acontecer? Falei com o míster Mesares: oh, míster, eu não tive culpa nenhuma. E ele, não há problema, ninguém te avisou, não há problema e tal, a culpa foi nossa. Entretanto, comecei a treinar logo com eles e pronto. Mas agora imagina o que é um miúdo de 17 anos ter que enfrentar aquilo sem saber o que fazer. E isto hoje em dia, os miúdos, se chegarem atrasados a um treino, ainda vão dizer que têm razão, ou que foi o treino, foi o trânsito, foi isto, não sei o quê, não sei o que mais, ainda vêm com desculpas. A minha preocupação ali era eu poder voltar no outro dia a treinar com eles, que realmente não tive culpa nenhuma e andei ali a pedir desculpas. E é o respeito que nós temos pelo treinador e pelas pessoas que confiaram em nós para poder estar ali a treinar com os séniores. Hoje em dia os miúdos já não têm esse respeito, já não respeitam tanto os mais velhos, o que é uma pena, o que é realmente uma pena. Oh, Nuno, deixa-me fazer uma pergunta muito rápida. Desses jogadores fabulosos todos com que treinaste, tu sofrias muito porque estavas na baliza, não é? Qual foi assim o jogador que te impressionou mais em termos de remate? Daquele que tipo, pronto, vai a bola ao ângulo sempre, é muito difícil de lá. Em termos de remate, olha, tenho o Ronaldo, o Cristiano, fantástico, uma forma de rematar fantástica. Está com aquela idade, não é? Ainda com aquela idade. O André Cruz, que tinha um, pá, ele dizia-me: Nuno, aí vou meter na coruja 10 bolas e não sei o que, não sei o que mais. E eu, ok, está bem. E eu dava dois passos ao lado, dizia: vais meter, mas eu vou lá defender. Eu dava dois passos ao lado, esquece. Ele ou metia-me no outro lado na coruja, ou metia-me naquele lado na coruja, impressionante. E depois tive outro menino que se chamava Carlos Martins, opa, que rematava do meio campo com uma facilidade e a bola ia com uma velocidade enorme. Era qualquer coisa do outro mundo. Portanto, esses três é o top 3. Sem dúvida, em termos de remate, muito mais complicados. Exato. Muito bem. Nuno, quando saíste do Sporting, acabaste por ingressar em outras equipas, acabaste por ir para o Penafiel, para o Guimarães, etc. Exististe, ou por outra, sentiste algum estigma ou alguma pressão adicional por teres vindo das escolas de um grande? Em alguns clubes sim, mas atenção, não era por eu ser do Sporting e por ter jogado no Sporting que eu jogava, que eu era titular. Eu sempre que joguei foi por mérito próprio e foi porque merecia jogar, e também não poderia ser de outra forma, porque as coisas comigo sempre foi reto, eu sempre fui uma pessoa coerente. E sempre gostei que jogassem limpo comigo, apesar de no futebol nunca, muitas das vezes, não ter acontecido isso. Mas eu sempre trabalhei e sempre gostei de ser reconhecido, e quando jogava a titular eu sabia que era pelo meu valor. Portanto, no Penafiel sempre fui titular, e joguei, subi divisão pelo Penafiel e joguei depois 2 anos na Primeira Liga sempre a titular. No Vitória de Guimarães não joguei tanto, era o Nilsson que jogava, mas aí talvez de eu ter vindo do Sporting talvez me prejudicou, porque eu quando cheguei Disseram-me logo que ah, tu és jogador do Sporting, quando vais voltar para o Sporting, portanto, o Nilson agora está a jogar, e não vais ter tantas hipóteses. Isto de chegar a um clube e de sentir isto, foi muito difícil para mim. Apesar de tenho um respeito enorme pela Vitória de Guimarães, onde as pessoas gostam imensamente de mim e é recíproco, onde tenho um carinho enorme pelas pessoas e pelos adeptos, mas a verdade é que houve uma outra pessoa no clube que me fez um bocado a vida negra, mas não foi por isso que eu nunca, nunca, nunca deixei de trabalhar e sempre fui coerente e correto com os meus atos. E sempre quis ser titular no Vitória, como nas outras equipas, onde consegui. Portanto, no Penafiel joguei muito, no Vitória joguei pouco, mas foi um clube marcante onde marcou imenso. Nos outros clubes, estive no Covilhã, onde também joguei imenso, que também é uma filial do Sporting, onde joguei imenso e gostei imenso de lá estar. No Vitória de Setúbal, onde estava a fazer uma época fantástica, inclusive ligaram-me da seleção e tudo nessa época no Vitória de Setúbal, para poder ir treinar pela seleção, mas depois houve uma altura que saí da equipa e pronto, e depois no final da época também saí do Setúbal para ir para o Portimonense. No Portimonense estive lá onde soube que o Ventura, na altura, tinha no contrato que era jogador do Porto, onde o Sporting não fazia isso e era impensável fazer isso, que tinha no contrato que tinha que jogar em 5 jogos, tinha que pelo menos fazer 4, senão o Portimonense tinha que pagar na íntegra o ordenado dele. Eu soube disso, falei com o Litos, que foi jogador do Sporting, falei com ele a dizer que sabia dessa cláusula e que eu não fazia sentido eu estar no Portimonense. Então fui para o Gil Vicente, onde vim para o Gil Vicente e fiz o primeiro jogo e depois lesionei-me, fiz uma ruptura, onde tive 4 meses parado e depois voltei a jogar no Gil Vicente, onde foi um clube que me deu a mão e que me ajudou imenso também e que subi divisão aí pelo Gil Vicente também. E, portanto, por onde tive, deixei a minha marca, as pessoas também. Houve reciprocidade nos atos, houve sempre muito carinho e muito empenho da minha parte em querer mostrar o meu real valor e, portanto, assim sendo, também pude jogar e demonstrar o meu valor em vários clubes por onde passei. João, força. Nuno, estava aqui a pensar, tu jogaste na seleção e falaste muito bem da tua passagem até no torneio de Toulon. Como é que é representar a seleção? E aquilo também era um ambiente fantástico, pelo que eu sei, também era um ambiente extraordinário. Mas para um jogador chegar à seleção é o nível máximo, não é? É o nível máximo. Eu tive em 2 campeonatos da Europa. Fui o único guarda-redes português a ganhar 2 anos seguidos no torneio de Toulon. Fiz 50 jogos pela seleção de Portugal. Opa, é uma sensação fantástica, é um orgulho enorme, ainda por mais representar a seleção e indo como jogador do Sporting, ainda representa o valor, ainda é muito mais elevado, porque na altura não iam muitos jogadores do Sporting. Portanto, foi com orgulho enorme que eu pude representar a seleção, onde joguei com grandes, grandes jogadores, Ricardo Carvalho, Jorge Andrade, o Simão Sabrosa, o Hugo Leal, depois também com o Edgar, com o Zefrino, com o Marcos Almeida, com o Veríssimo, com o Delfim, com o Fernando Meira, com o Nuno Mendes, com o Patacas, com o Mário É, o Delfim Silva. depois voltou para o Sporting. Exato, tive montes de jogadores, Bruno Bastos, tive muitos jogadores que jogaram o Castanheira, tive muitos jogadores que tiveram comigo na seleção, que agora são grandes treinadores, que muitos deles, o Veríssimo é o adjunto do Bruno Lage, onde tenho o Mário Silva, que joguei contra ele o ano passado na fase final de campeão nacional, eu como treinador principal de Gil Vicente, ele como campeão europeu pelo Porto, onde consegui sacar o empate lá no Olival. Portanto, muitos jogadores que jogaram comigo, que agora são treinadores e que conseguiram realmente enveredar por esse caminho e um orgulho enorme de ter representado a seleção, que para mim, juntamente com o Sporting, foi um grande orgulho, sem dúvida. Oh, não, deixa-me aproveitar, e está aqui um especialista na baliza, que és tu. Vou mostrar aqui a luva, já te mostrei, da Inês Pereira, do Sporting. Exatamente. Que esteja lá aqui comigo, porque hoje é dia de guarda-redes. Oh, Nuno, tu que és treinador de guarda-redes, deixa-me fazer aqui uma pergunta. O Sporting, guarda-redes, estamos bem sabidos, temos o Max, qual é a tua opinião? O Reinado deve sair. Achas que o Sporting precisa de um grande guarda-redes, contratar um estrangeiro ou algum português para jogar ali junto ao Max, para haver uma disputa, ou achas mesmo que o Max será um titular indiscutível? O que é que vês no Max? Isto é assim, eu gosto muito do Renan, e gosto muito do Max. Apesar do Max ainda estar um pouco verde, mas só jogando é que ele consegue ganhar a maturidade. Eu lembro perfeitamente o Rui Patrício, lembro-me perfeitamente do Paulo Bento ser teimoso, e ainda bem que o foi, porque a teimosia dele fez com que o Rui Patrício desse no guarda-redes que deu. Eu lembro perfeitamente do jogo com o União de Leiria, uma bola à figura, que o Rui Patrício a encaixar não encaixou em triângulo, encaixou mal e a bola entrou, foi um frango monumental, mas não foi por causa disso que o tirou no jogo a seguir, deu-lhe moral, disse-lhe que ele iria ser um grande guarda-redes, e assim foi, deu-lhe moral, jogou. O Rui Patrício está num patamar elevadíssimo, um guarda-redes de exceção. Eu lembro perfeitamente o Rui Patrício e aos treinos pedir-nos as luvas. Portanto, o que ele fez foi o que nós fizemos. Eu ia pedir as luvas ao Lema Ike, o Rui Patrício ia pedir as luvas ao Nuno Santos, eu dava-lhe as luvas. Mais tarde encontrei-o, pedi eu as luvas ao Rui Patrício. Portanto, isto... atos de humildade, atos de respeito que nós temos. Entretanto, acho que se o Renan sair, o Sporting deve ir buscar um guarda-redes para morder os calcanhares ao Max, porque nós, guarda-redes, nunca devemos estar tranquilos na baliza. Devemos ter sempre um guarda-redes para nos morder os calcanhares. O Schmeichel era o Schmeichel, tudo bem, mas tinha o Nelson, nem tinha o Nuno Santos morder os calcanhares. Nós trabalhávamos exaustamente para poder ganhar aquele lugar. Portanto, ele também sentia isso, apesar de ser um monstro na baliza. Mas, se nós não trabalhássemos arduamente, ele também se desleixava e às tantas não tinha feito as épocas que fez aqui. Tanto o Schmeichel como os outros guarda-redes. O Nilsson, o Vitória Guimarães... O Schmeichel e o Nelson jogaram, não é? O Schmeichel teve um período... Exatamente, foi o Nelson que fez para 8 ou 9 jogos seguidos para comatar... Eu nesse ano fiz 27 jogos no banco, Champions League e tudo. Portanto, e eu estava a falar, no Vitória de Guimarães, o Nilsson, se não me sentisse sempre a apertar-lhe os calcanhares, ele tinha-se desleixado e tinha feito uma época medíocre, e fez uma época fantástica, defendeu muito, porque eu e o Serginho andávamos sempre ali a morder-lhe os calcanhares, e ele não baixou a guarda e trabalhou sempre arduamente. No Sporting é exatamente igual. O Max, excelente guarda-redes, tem uma margem de pressão enorme, mas precisa de alguém que lhe morda os calcanhares para ele sentir que não tem o lugar seguro e trabalhar sempre no máximo, que é para poder depois corresponder nos jogos. Maria, deixa-me fazer uma pergunta. Deixa-me roubar-te aqui a bola assim muito rápido. Claro. André, aqui vou roubar a bola e agora vou já distribuir. Os guarda-redes têm evoluído muito ao longo do tempo, sobretudo agora com o jogo de pés, controle de profundidade, porque joga-se com as linhas ali um bocado mais subidas. Tu, presentemente, és treinador do guarda-redes. Quais são os fatores chaves neste momento para ser um grande guarda-redes? Olha, eu vou-te dizer, hoje em dia, atenção, não é muito a minha forma de ver as coisas, mas eu estou a falar no global. Hoje em dia, um guarda-redes que meça 1,84, que seja da minha altura, vai ter muitas poucas hipóteses de chegar a um patamar elevadíssimo. Eu sei aí que no Sporting e nos outros clubes tem uma ferramenta que mede o pulso dos guarda-redes quando eles têm 11 anos, 10, 11 anos, para saber até que altura é que eles vão chegar. E tudo o que seja 1,85 para baixo, dispensam. Mesmo que seja excelente guarda-redes nas camadas jovens. É para dispensar. Esta é a forma como os clubes estão a funcionar neste momento. Tudo o que seja 1,85m, 86m, 1,90m, mesmo que sejam descoordenados, mesmo que sejam guarda-redes que desleixados e que não tenham muita qualidade, eles ficam com eles, trabalham-nos ao máximo, para poder depois chegar a um patamar e serem guarda-redes de grande estatura e depois aliar com a qualidade que eles foram aprendendo na formação e poderem ser grandes guarda-redes. Agora, a meu ver, hoje em dia, preponderante, qualidade a jogar com os pés, tem que ter. Primeira fase construção, sai toda sai tudo por trás, o guarda-redes tem que ser super inteligente e saber quais as zonas que ele tem que, juntamente com o treinador e com a equipa, quais as zonas que ele tem que proteger e que meter a bola, contra a profundidade, tem que saber estar bem posicionado, os apoios sempre bem postos, e a estatura do guarda-redes que conta muito. Agora, claro que é a leitura de jogo, tu tens que ser, eu por exemplo era muito chatinho, as pessoas, eu jogava, estava sempre a falar e as pessoas dizem que eu era muito chato, mas a minha equipa sabia que estava alguém lá atrás e claro. guarda-redes que não falam é meio caminho andado para, para a equipa estar desprotegida. Guarda-redes que falam e que comandam e que sejam líderes e que haja liderança e que a linha de 4 ou a linha 3, seja o que for a linha que tiver à frente dele, que saiba que está alguém lá atrás e que, em termos de segurança, é meio caminho andado e que sabem que está um guarda-redes seguro lá atrás. Nuno, já estamos mesmo a terminar. Faço-te duas perguntas numa só. Sabemos que agora e que atualmente és treinador de guarda-redes. Pergunto quais é que são as diferenças que notas desde a tua altura com a evolução do futebol propriamente dito. E pergunto-te se durante estes anos todos, se nunca surgiu ou se surgiu algum convite por parte do Sporting. Olha, então eu vou começar pela segunda. Eu ano passado consegui um feito inédito no Gil Vicente, que foi ter, passámos à fase de campeão, à segunda fase de campeão nacional. Pronto, e nós conseguimos, era o Benfica, era o Sporting, o Porto, o Gil Vicente, o Alverca, o Tondela, acho que eram, e o Braga, eram essas equipas. Entretanto, fizemos um campeonato fantástico, e onde pessoas ligaram-me e a perguntar e a dizer que o Sporting estava interessado em mim para eu ir para a equipa de sub-19, orientar a equipa de sub-19 do Sporting. Imaginem a minha felicidade, né, de saber que claro. O clube do meu coração que estava interessado. Entretanto, algumas pessoas até me ligaram, não diretamente presidentes ou coordenadores de formação, não diretamente, mas olheiros do Sporting que me ligaram e perguntavam, Nuno, é pá, sabes que o Sporting agora também não está a pagar muito? E eu até disse assim, velhinho, eu pelo Sporting vou de borla. Desde que me deem casa, preciso é de uma casa para estar. Eu pelo Sporting até vou de borla, não é pelo dinheiro que vou, sabes muito bem. Agora, eu quero é, se isso realmente for verdade, o que eu quero mais é representar o clube que amo e poder representar o Sporting, então, era fantástico. A verdade é que tudo passou, fiquei à espera realmente de um telefonema do Sporting, das pessoas da direção que me pudessem ligar. Sei que o Hugo Viana andou a tirar apontamentos de mim, sei que ligou a pessoas do Gil Vicente, sei que ligou a pessoas que me conheciam e a perguntar e a tirar apontamentos de mim, como é que eu era como treinador, isto e aquilo, e a realidade é que nunca aconteceu e fiquei sempre à espera e pronto, e não era porque não era para acontecer este ano, e é porque não era para acontecer. Quando as coisas não acontecem, é porque não é mesmo para acontecer. Portanto, fica aquele sabor amargo de não poder voltar à minha casa-mãe, mas sempre com esperanças que um dia poderei voltar, e quando voltar será para mim uma enorme alegria e será um dos meus grandes sonhos e um dos meus grandes objetivos é voltar a vestir esta camisolinha, é voltar a olhar para este leão e dizer que realizei um dos meus grandes sonhos. E Oh, Nuno, a pergunta sobre os última pergunta. treinadores. Ah, e a pergunta sobre os treinadores. Hoje em dia o futebol está muito mudado. Sabes que É verdade. antigamente, por exemplo, no tempo do Mister Carvalho, o guarda-redes, quem treinava o guarda-redes era o adjunto. O adjunto pegava nas bolas, perfilava as bolas e dizia assim: pá, estão aqui 10 bolas, só podem entrar duas ou três. Ele estava em míssil, pum, pum, pum, pum, estava às 10 bolas e pronto. E era assim o treino de guarda-redes. Hoje em dia já não, hoje em dia temos muitas ferramentas onde podemos puxar pela nossa cabeça e podemos fazer mil e um treinos de guarda-redes, onde o trabalho de força que podemos fazer agora com os guarda-redes é completamente diferente na altura, onde temos elásticos, onde podemos metê-los na musculação, treinar antes com eles, ter um acompanhamento diferente, quem quiser meter o GPS e saber os quilómetros que ele faz e saber se os exercícios que nós fazemos, se eles se cansam mais a fazer estes exercícios à terça ou à quarta ou à quinta. Portanto, temos uma panóplia de ferramentas que podemos utilizá-las em prol do nosso trabalho. Portanto, houve sem dúvida um acréscimo para melhor no treino dos guarda-redes e sem dúvida vai evoluir cada vez mais. O que para nós é benéfico e vê-se claramente onde os guarda-redes estão muito melhores a jogar com os pés, onde os guarda-redes estão muito melhores nas saídas, nos cruzamentos, onde os guarda-redes são muito mais rápidos agora e nós vimos porquê, porque o futebol também evolui e os guarda-redes também têm que evoluir. Onde os remates e as bolas estão constantemente a mudar, nós temos que evoluir, os guarda-redes têm que saber. E tem que aprimorar as saídas deles, tem que aprimorar o bloqueio, tem que aprimorar o jogo de pés, portanto, só nos ajuda essas ferramentas e sem dúvida que evoluiu imenso. Oh, Nuno, estamos mesmo a terminar. Tenho aqui uma última questão que deixei para o fim, propositadamente, para te fazer esta questão, porque é uma questão mais sentimental. Não sei se me estás a ouvir. Sim? Eu estou a ouvir, estou. Ah, ok. Desde já, parabéns para o jovem leão que tens aí ao teu lado, com o teu filho, com essa linda Exatamente. camisola, e portanto, é muito bom passar de geração em Adoro, porque tens geração as os valores do anime. entrevistas. Este acompanha-me para todo lado. Este lote é, sem dúvida, é uma alegria, é uma dádiva que me aconteceu na vida. E dois amores, tem dois amores, que é o Sporting Vitória de Guimarães. Ele gosta imenso do Sporting por causa do pai, mas ele joga no Vitória de Guimarães e tem um apreço enorme pelo Vitória, onde sem dúvida, onde ele é feliz, e eu quero é que ele seja feliz, e isso é o mais importante, é que os nossos filhos sejam felizes. Ora, nem mais. Exatamente. Eu agora ia te perguntar aqui, e a última pergunta, e deixei para o fim, porque é uma questão mais emocional: que foi a tua estreia na equipa principal do Sporting, quando entras em campo para a taça, para jogar aqueles 12 minutos? Como é que descreves aquele momento? Olha, e posso bem agradecer à Juveleu aí nesses 12 minutos, porque eles sentiram e já me conheciam, porque eu também tenho histórias com a Juveleu, porque nós vivíamos debaixo da casinha, e eles constantemente a chamar Nuno Santos, Nuno Santos, Nuno Santos, porque o jogo acho que já estava 4-0. E eu estava ali no banco, triste de não poder jogar. E eles começaram Nuno Santos, Nuno Santos a cantar. E o Missa Bologna cedeu e meteu-me a jogar esse jogo. Portanto, foi uma alegria enorme, onde eu agradeci a todos os deuses de poder entrar no Estádio de Alvalade e poder representar a Verdinha. É sem dúvida uma das minhas maiores alegrias. Eu lembro perfeitamente como se fosse hoje, onde eu fui, joguei com umas botas Puma. Eu lembro perfeitamente das minhas botas, das minhas luvas, que eram HO à altura, Ah, e ainda tinha mata, né? barbicha nessa altura também, e onde eu agradeci mesmo, por me terem dado aquela oportunidade, porque realmente eu realizar de um sonho de menino poder representar o meu clube de coração, onde eu representei durante 16 anos de leão ao peito, que é um orgulho enorme e que pouca gente pode dizer que teve 16 anos no Sporting, e eu posso dizê-lo de boca aberta e de coração aberto e com orgulho, que representei o meu clube durante 16 anos. Guardas bem a recordação dessa camisola, tens contigo Tenho essa comigo recordação. guardadinho, Deves ter guardado tudo. está tudo guardado. Está tudo guardadinho. E é assim que tem que ser. E ficaríamos aqui o resto da noite a A ouvir noite estas toda, como fabulosas histórias do Nuno. E acredita, Nuno, são mesmo incríveis. A questão é que não temos mesmo esse tempo. João, pergunto-te a ti as tuas notas finais. as minhas notas finais do programa é mais, sobretudo, agradecer ao Nuno estas histórias fantásticas que ele contou, né? São fabulosas. Esta demonstração de sportinguismo, de puro sportinguismo, porque é o que eu digo, o que atrai os adeptos do Sporting, fundamentalmente, e que ligam os adeptos ao futebol, são realmente os talentos e os jogadores da formação. E nós temos um carinho muito especial para os jogadores da formação. E, portanto, aqui colocar mais jogadores de formação, porque os jogadores trazem uma mistura de defender as cores dos ideais do clube de uma maneira muito diferente dos outros jogadores, que podem, obviamente, ganhar o carinho pelo Sporting, e muitos o fizeram, mas estes jogadores são especiais. E para 6 anos do Sporting, passar por todas as etapas, desde camadas, equipa principal, serem regressar e transmitir ao fim de tantos anos ainda esta paixão. O meu muito obrigado ao Nuno, e portanto acho que foi um banho de sportinguismo, e portanto só queria agradecer e mandar-lhe um grande abraço. Posso só Nuno, dizer uma peço-te a coisinha? ti. Claro, podes dizer tudo. Eu só quero-vos agradecer do fundo do coração pelo convite. Sinto-me lisonjeado pelo convite. Agora queria pedir aos sócios do Sporting, simpatizantes, só uma coisa: unam-se de uma vez por todas, unam-se. As outras equipas podem nos gozar, podem falar isto ou aquilo, não há nenhum clube no mundo como o Sporting. Mentalizem-se disto: o Sporting é único, e nós, sócios, simpatizantes, amantes do futebol, que amem o Sporting, unam-se de uma vez por todas, porque nós estarmos a ver sócios e simpatizantes, uns a refilar com os outros, outros a agredir verbalmente no Facebook, nos sites do clube, isso não ajuda ninguém. As pessoas erram, é verdade. Erramos, erramos. Mas é como alguém disse no Sporting, salvo erro, o António Oliveira: por cada leão que cairá, outro se levantará. Portanto, nós temos que nos levantar, nem que demore anos. Demorámos 18 anos para ser campeões nacionais. Conseguimos-lo ser com todo o mérito. Portanto, não deixem de lutar pelos vossos sonhos. E dizem: ah, o meu filho nunca viu o Sporting campeão. Não interessa. Irá ver. E quando o Sporting for campeão, eu relembro-vos: tive 70 mil pessoas no estádio José Alvalade. Outras Oh, mil não, eu estava lá. pessoas, Eu estava exatamente, lá, não. outras tantas pessoas na Praça do Comércio. Eu nunca vi tanto leão a sair da toca numa autoestrada. Eu nunca vi tanta pessoa sportinguista na minha vida. Portanto, Verdade. os que estão escondidos, os que têm vergonha, os que não querem mostrar, o Sporting vai se reerguer. E quando se reerguer, eu vou lá estar na frente, como todos os sportinguistas, como sempre apoiei o Sporting, nos bons, nos maus, nos improváveis momentos. Mas estarei sempre lá, porque o Sporting sempre precisou de nós e vai precisar. Agora, não usem o nome do Sporting. Ajudem é o Sporting. É as únicas coisas que eu tenho a dizer. E são palavras sábias de quem fez parte do plantel campeão do Sporting Clube Portugal. E faço parte da Nuno, história. obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigada por todas as histórias e pelo banho de sportinguismo que deste a todos nós. Quanto a vocês, uma boa noite. Obrigada por Boa terem noite. estado desse lado. Uma ótima semana e viva o Sporting! Obrigado. Viva o Viva o Sporting. Sporting. Obrigado.